Oh,

Ao menos, eu acho que sou um bocado artificial. A malta acho que era uma mais tipo drum real. Acho que é isso. Ah, eles devem querer mesmo. Pum, pá, pum, pum, pá, pum. Deixa eu ver. I don't know nothing. Thank you.

You can see, but you can smell, and the sound of the waves just crash down. Where are you going? Questions on the stars.

I'm gonna go. Let's go, boys.